palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada no dia 29 de agosto de 2010, no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. O tema, Conflitos Existenciais. Com vocês, a primeira parte da palestra de Divaldo Pereira Franco. Meus amigos, referíamos-nos aos três fatores psicossociais da atualidade que respondem por grande parte dos nossos conflitos existenciais. À luz do Espiritismo, os nossos conflitos resultam dos nossos atos infelizes praticados em outras existências. Como somos construtores da nossa vida, nós transferimos o resultado das nossas ações de uma para outra existência. E quando a nossa existência não é realizada dentro das linhas do equilíbrio, nós criamos frustrações e conflitos. Durante aquele período, o nosso cérebro anestesia e a consciência adormece. Mas tudo quanto está em nossos arquivos mentais, no perispírito, no inconsciente individual, momento chega em que ressumam. Nós hoje, quando olhamos a questão da memória, a maioria das pessoas que tem conflitos, e todos os temos, diz assim: quanto eu gostaria de esquecer o ressentimento que eu tenho de alguém, a mágoa que me atormenta, libertar-me da culpa. E fica na angústia da sua memória. É que a memória humana não pode ser deletada, como acontece com a memória do computador. A memória humana tem que ser reconstruída. Nós temos que criar novos atos, novos hábitos, através de pensamentos novos, e armazenar sobre a memória anterior, para que essas memórias modernas, sobrepondo-se, anulem os impactos das memórias anteriores. Através do exercício das boas ações, nós granjeamos títulos de enobrecimento para nós mesmos, porque a memória é um registro químico no cérebro, mas está no espírito como a marca viva. Allan Kardec perguntou às entidades venerandas, conforme lemos na questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. A consciência é setor profundo do self, do espírito. Não é uma consciência neuronial, é a consciência daquilo que nós somos. Em determinado período em que somos mais instinto que razão, ou que há uma predominância da nossa natureza animal, a consciência fica bloqueada, mas não impedida de registrar. E nós anestesiamos a consciência. Ao desencarnarmos-nos no além, a consciência volta. Mesmo porque em algumas desencarnações há um caleidoscópio retrospectivo. No momento em que o espírito está se libertando dos vários chakras, a consciência libera, através do centro cerebral, as memórias arquivadas. E nós passamos da doença à infância, com uma celeridade imensa o filme do nosso existir. Ao reencarnarmos, esse filme imprime-se no cérebro, na área da memória inconsciente. E nós, ao sermos modelados, vamos gerar um equipamento cerebral que traduza essas marcas: a timidez, a inibição, o medo, o transtorno disto, o transtorno psicótico, o transtorno neurótico, a deficiência X ou Y, estão gravados. E depois da decodificação do genoma humano, os grandes geneticistas chegaram à conclusão de que o gene está com a marca. E é notável isso que fala o Dr. Francis Collins, que foi o pai do projeto. Ele disse que eu estou saudável, por exemplo, e os meus genes vão naturalmente modelando as células. De repente há uma mutação. Aquele gene que sempre produzia uma célula saudável, ele sofre uma mutação e acelera a célula. Eu vou ter um câncer. Mas a ciência ainda não sabe por que ocorre essa mutação, porque ela não é fisiológica. A marca que o espírito imprimiu em nosso aparelho celular, em nosso DNA, quando chega o momento em que nós devemos resgatar, há uma mutação e aparece a doença. O que tem levado muitos geneticistas a acreditarem que algumas formas de cânceres são hereditárias, que outros cânceres são emocionais e que outros são de origem totalmente desconhecida, porque a célula multiplica-se aceleradamente, sem nenhuma razão, e nós temos os linfomas e aquilo outros de natureza perversa e rápida, como também deformadora. Daí nós somos a nossa consciência. Quanto mais expungirmos da consciência culpas, farsas, coisas ocultas, melhor para a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e, por fim, a nossa saúde física. Então, asseveram esses estudiosos que o medo desempenha um papel fundamental. O nosso medo atávico, o medo de muita coisa que fizemos às ocultas, que escamoteamos, ninguém soube, mas nós sabemos. Desencarnamos e, ao reencarnar, nós temos medo de ser descobertos. Às vezes olhamos uma pessoa, nossa vítima, e detestamos. E o outro também nos detesta. Encontraram-se algoz e vítima dentro de casa, pais que odeiam filhos, filhos que odeiam pais. Essas batalhas travadas na intimidade doméstica, as causas estão no passado. Então desencadeia o gatilho da memória espiritual e vem aquele ressentimento, aquela mágoa ou o conflito de culpa que nós temos que diluir através do amor. Somente o amor. Mas o amor não nasce pronto dentro de nós. O amor é desenvolvido pela nossa experiência. Ninguém nasce amável ou amante se não tiver experiências evolutivas. É natural, portanto, que desenvolva esse amor no contato, no cotidiano, nas experiências, como também o fruto do amor, a gratidão. A gratidão é de vital importância. A pessoa ingrata, diz Joana de Ângeles, é alguém que perdeu o endereço de si mesmo e que se debate nas vascas da ignorância. É necessário que aprendamos a ser gratos à vida. Encontro pessoas que reclamam da vida porque estão com uma unha encravada. Uma coisa tão banal, que é perturbadora, impede de caminhar e tem uma inteligência brilhante, não agradece a Deus. Recordo-me de uma história russa de Leon Tolstói, que um servo chegou-se até ele na época em que ele deixava a postura de conde para ser um mujique, para ser um lavrador. Ele teve essa coragem de criar um cristianismo próprio. Então, aquele trabalhador disse: Senhor, eu sou miserável, eu não tenho nada, a vida tomou-me tudo, eu venho rogar-vos comiseração e uma ajuda. Então, Leon Tolstói lhe disse: muito bem, eu lhe dou 5.000 rublos, digamos que 10.000 reais, para você me permitir arrancar-lhe o braço direito. Ele disse: mas senhor, o meu braço direito é o instrumento do meu trabalho. Ah, bem, então eu lhe darei 20.000 rublos para deixar-me amputar-lhe as duas pernas. Mas senhor, eu serei um homem tronco. Do que adianta eu ter 20.000 rublos e ser um homem tronco? Então, eu lhe darei 30.000 rublos para deixar-me cegá-lo. Mas a vista, que me proporciona tanta beleza, como eu poderia aceitar 30.000 rublos, uma fortuna, mas não enxergando? Então, homem soberbo, ingrato, quem tem tesouros como esse que você tem e não os vende, não pode ser um desventurado. Ele tem que ser um ingrato. Mesmo que você merecesse ajuda, eu não lhe daria, porque você é um ingrato com Deus, quanto mais com a humanidade. Quantos de nós agradecemos a Deus a vista que temos, a audição? Mas assim que nós arrancamos um dente que infecciona, meu Deus, que horror! E ninguém nunca agradeceu a Deus as duas dentaduras que ele deu. Um amigo disse que Deus deveria nos dar um pouco mais de dentaduras, cada 10 anos renovava tudo, para não ter que ir ao dentista, porque ele está fazendo um tratamento dentário muito delicado de implantes. Então nós aprendemos a beneficiar-nos e a cultivarmos o lado negativo do ego, a sombra, que é devastadora, a sombra impeditiva da nossa autorrealização, a sombra, este conflito que está em nós do não merecer, e de quando recebemos ainda é pouco, porque são os dois extremos, o narcisista e o pessimista. Aí entre eles está a sombra transitando. Uns acham que recebem pouco e querem muito mais porque eles merecem. Outros acham que não recebem nada e ficam revoltados. Então essas reminiscências das reencarnações nós vamos diluir através do alto amor. Diariamente, quando eu abro a janela do meu quarto, eu durmo num ambiente bem escuro, gosto para reflexionar melhor. Então meu quarto é muito escuro, mas pela manhã eu abro a cortina, abro a janela, e a minha primeira coisa há mais de 30 anos: muito obrigado, meu Deus. Primeiro, porque ainda estou vivo na carne. Depois, por este dia maravilhoso. Chove de horror, e eu digo: por este dia maravilhoso, porque sem a chuva eu não terei o grão, sem o grão eu não terei o alimento, sem o alimento eu não posso viver. Muito obrigado pela chuva, muito obrigado pelo sol. E como o inverno na Bahia, em Salvador, é muito severo, 22 graus, muito obrigado, Senhor, por este frio em que está a baianada toda, de cobertor, de soquete, de pullover, e aquele gelo de 22 graus. Então aprendi a agradecer. Certo dia eu havia proferido uma conferência em uma universidade, e eu havia ficado muito tenso, porque eu não tenho nenhum curso acadêmico, sou um pobre coitado. E então eu digo: meu Deus, mas falar numa universidade, e era uma universidade pontifícia, não foi aqui no Rio de Janeiro. Então eu passei a semana dizendo: o que é que eu vou dizer? E me deram um tema tão complicado, porque o povo gosta de coisas enroladas, quanto mais difícil melhor, mesmo que não entenda nada. Eu não entendia o tema que me deram. Agora imagine explicar o tema se eu não sabia o que era direito. Eu só voltei a morrer de angústia, mas havia aceito antes sem saber o tema. Até que chegou o dia, eu digo: olha, meu Deus, lá vou eu. O que acontecer, eu já fiz a minha parte, eu já orei, eu já li Allan Kardec, eu já consultei uns dicionários sobre determinadas pessoas, sobre essa doença, etc. Agora lá vou eu, e fui. E na hora Eu fui muito inspirado. Há um espírito muito amigo, que ele, quando me vê muito apurado, ele diz assim: eu vou ajudar-te, não por ti, mas por eles. Eu digo: pelo amor de Deus, continue ajudando-os e use-me, porque aí eu vou aprendendo. Então eu proferia a conferência, olhava o rosto dos professores, com medo de alguém dizer assim: um momento, e aí ia ser um desastre. Ou então depois as perguntas, essas perguntas capciosas de alguns jovens mais cínicos ou de professores mais materialistas. Mas as perguntas que fizeram foram tão gentis que eu fiquei animado e até disse alguma coisa jovial, agradável. E quando terminou, bateram palminhas de caridade, né, aquelas palminhas. Eu sentei e fiquei rindo e: Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, meu Jesus, você é mesmo bacana, você não nega nunca e tal. Na maior intimidade, é claro, já havia acabado. Então, naquela intimidade, quando Joana de Ângeles, a benfeitora, se aproximou e me perguntou: que fazes? Eu disse: minha irmã, eu estou orando, estou agradecendo a Deus pela oportunidade exitosa. Fazes muito bem, meu filho. Ora sempre agradecendo a Deus o bem que te acontece. Aí ela fez uma pausa, eu vi que a coisa ia ensar. Mas tu já agradeceste a Deus o mal que não te aconteceu? Eu disse: não, senhora, eu nunca me lembrei. Ah, tu chegaste aqui, podias não ter chegado. Um pneu que furasse, um problema no trânsito, uma circunstância impeditiva. Então, a partir de hoje, agradece a Deus o mal que não te aconteceu. Está bem? Sim, senhora. Ai, Pai nosso, pelo mal que não me aconteceu e tal. Terminei. Anos depois, eu terminei uma conferência em Londres. E citei isso através da intérprete, uma excelente intérprete. E ao concluir, na hora dos abraços, das perguntas pessoais, veio uma senhora irlandesa e me disse: Mr. Franco, o senhor agradece a Deus o bem que lhe acontece? Eu digo: sim, senhora. Agradece a Deus o mal que não lhe acontece? Sim, senhora. Então aquela mulher me deu uma lição linda. Pois eu, além de agradecer o bem que me sucede e o mal que não me alcança, eu agradeço a Deus por todo o mal que me acontece. Porque só me acontece o que eu devo. E se eu devo, eu resgato. Então eu fico livre da minha dívida. Eu olhei para a senhora e escancarei a boca. Eu digo: mas a senhora tem toda a razão. Nisto eu vi chegar Joana e disse: vê, meu filho, como temos que agradecer sempre, Pai nosso que estás no céu, por todo o mal que já me aconteceu, aquilo que eu acho mal, que é um bem. Mas isso que é o amor. Então, com esse amor, até a dor. O amor, aquilo de negativo, o amor ao bem, nós vamos limando as anfractuosidades do ego e libertando-nos de conflitos que procedem de outras existências. Mas os especialistas falam da ansiedade como fator de desagregação do equilíbrio na área da saúde emocional. Nós vivemos a época da ansiedade. E graças a isso somos pessoas vazias, porque estamos sempre ansiando pelo que vai acontecer e que às vezes não acontece. Ou quando acontece, nos frustra, porque as coisas nunca são conforme nós as esperamos. Não poderíamos imaginar de tal maneira que acontecesse exatamente o que nós pensamos. Então isso é muito curioso. Em uma obra recente, Joana de Ângeles faz esta abordagem com muita propriedade: atitudes renovadas. Então ela diz que a melhor maneira de nós superarmos conflitos são as atitudes renovadas. Se, por exemplo, eu tenho medo de alguma coisa, eu renovo o meu conceito e enfrente aquela coisa. Porque se eu enfrentar a primeira vez, eu terei agora subsídios para não temer da segunda. E se vencer a segunda vez, o medo me virá em dose menor da terceira. E em breve, eu terei superado o distúrbio que tanto perturba a criatura, a síndrome do pânico. que está tão em voga. Então, se nós é que tivermos uma crise de pânico, que é irracional, porque é o pavor de uma coisa que não existe no self, nós dizemos, mas não é lógico. Ninguém nunca morreu de uma crise do pânico. Então não serei eu que vai abrir a lista. Eu estou sentindo a morte, mas não vou morrer coisa nenhuma. Isto é psicológico. E eu vou vencer esse surto, porque ele vai demorar no máximo 20 minutos. Até eu receber uma descarga de cortisona do próprio organismo. Aí eu tenho uma transpiração profunda, respiro e venço a primeira crise. Vencida a primeira crise desse terrível tormento existencial, esse conflito, eu já terei mais coragem para enfrentar o próximo susto, quando eu tiver um outro distúrbio dessa natureza. Então, ansiedade. Eu tenho certeza que muita gente está ansiosa para ir para casa, ansiosa que eu acabe logo. Eu não vou acabar logo, só às 3:30 da tarde. Então, essa ansiedade para chegar em casa e comer, mas tem aí comidas deliciosas, nem precisa chegar em casa, todas elas maravilhosas, feitas na hora, não é aquela comidinha de sábado de noite que ficou para domingo de meio-dia. Então, aproveitarmos o dia de sol, convivermos, fazermos algo diferente, atitude renovada, olhar para uma pessoa estranha e dizer, olá, como é seu nome? A pessoa diz assim, o que é que deu na cabeça dele? Fulano, olá fulano, você gostaria de ser meu conhecido? Vamos mudar todos esses conflitos. Por que é que nós somos uma sociedade dissociada? Uma sociedade de isolados, cada um aqui está com seu problema fechado. A mim me espanta a perda da identidade humana. Tese do Dr. Rolomeu. Como nós estamos distantes da solidariedade. Eu fico aqui no Rio desde 1956. Ficava no apartamento até 1970. E de 1970 até hoje, 40 anos, eu fico no outro apartamento, no mesmo local. Eu não conheço uma pessoa do edifício de 12 andares. Em cada andar tem 6 apartamentos. 72 apartamentos. Não conheço. Às vezes eu estou no elevador, subindo ou descendo, a pessoa entra, me olha e dá as costas. Eu então sorrio e digo assim, olá, porque eu não sou touro de bananeira. A pessoa entra, vê ali aquele touro de bananeira. Eu digo assim, olá, ah, desculpe, não, está desculpado. Eu digo, eu vou educar este povo, nem que eu morra educando. Ou então a pessoa abre a porta, eu, muito obrigado, que gentileza. A pessoa diz assim, deve ser psicopata, né? Eu digo, mas que gentileza, muito obrigado. E certo dia, nesse ano, eu estava em trânsito e me encontrava no elevador, quando entrou uma senhora, também proprietária, ou inquilina. Ela entrou, olhou as pernas e fez, bom dia. Eu disse, bom dia. Porque quando a gente dá um bom dia, não tem que dizer assim, bom dia. É bom dia, olá. Porque dá a impressão que a gente está com febre amarela. Bom dia, né? Alegria de viver. Então eu dei o bom dia. Ela disse, o senhor mora aqui? Eu digo, moro sim, senhora. Mas é novo, não é? Eu digo, não, senhora, há 30 anos. Ih, eu nunca lhe vi. Eu digo, é porque eu só venho aqui uma vez por ano, alguns dias. E o senhor está contente com a síndica? Eu disse, ah, não, eu nem sabia que tinha síndica. É uma criatura antipática. Ela pensa que é melhor do que os outros, mas eu vou fazer uma revolução para colocá-la para fora. E eu adoro a síndica, porque quando eu fui para o prédio, era aquele edifício borocochô, e agora ele está todo sexy. Ninguém entra com nenhum pacote pela porta principal, entra pela porta do lado. Eu nem sabia. Onde eu fui entrando com a pacotaria, aí o rapaz disse, outra porta. Eu disse, mas eu não sou o entregador. Ele disse, mas é pela outra porta. Aí fui pela outra porta. Ela botou vidros, botou olho eletrônico, colocou televisão e gravadores em todos os corredores, pintou o prédio, mudou. Meu Deus, quando eu cheguei uma vez, eu digo, acho que está errado. Uma senhora fantástica. E disse-lhe, que nós devemos estimular, mas a senhora é admirável. Meus parabéns. Eu não a conhecia e gostaria de pedir a Deus que a amparasse. Ela disse, ah, o senhor é religioso, né? Eu digo, sou sim, senhora. Ah, eu também sou. Eu sou até evangélica. E o senhor disse, também. De que igreja? Que era o que eu esperava. Eu disse, Allan Kardec. E quem é Allan Kardec? Eu digo, é o codificador do espiritismo. Então, o senhor é espírita? Sim, senhora. Do evangelho de Jesus, em espírito e verdade. Ela fez assim, aleluia. Eu também, aleluia. Muito bem. Então, o que resultou? Aquela senhora, enquanto o elevador subia X andares, falava horrores de uma outra pessoa a um estranho. Será que a vida tem esse sentido? Quando ela terminou de falar, eu digo, eu ia saltar aqui, mas eu vou até o 12º para acompanhar a senhora. Subi. E digo, olha, não fica tão magoada com a síndica. Eu acredito que ela deve ter feito alguma exigência, senhora. E a senhora está aborrecida. Ela quer que eu pague antes do tempo. Então era uma caloteira, né? Eu digo, mas não é ela, é a lei. Porque se nós não pagarmos a cota, o edifício fica ao abandono. Não se pode pagar o porteiro, o encarregado da garagem, os que limpam e etc. Ela disse, mas o senhor é muito benigno, é carioca? Eu disse, não senhora, eu sou baiano. Ah, é gente lá do norte. Eu digo, não senhora, do nordeste. Já estou mais para cá. E eu terminei fazendo dessa senhora uma simpatizante. Nós paramos, deixei o elevador descer. Ela disse, você aceitaria um cafezinho? Olha, é meu fraco. Eu disse, aceito, sim senhora. Então entrei no apartamento, ela preparou um café, eu sentei, cruzei a perna, conversamos. Era uma alma muito atormentada. Ficamos amigos. Agora que eu cheguei, há poucos dias, logo eu tive o cuidado de avisá-la. Já estou com o café programado. Não vou dizer para quando, para ninguém se candidatar a me acompanhar. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o 4º lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada no dia 29 de agosto de 2010, no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. O tema, Conflitos Existenciais. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Divaldo Pereira Franco. Então nós temos que, através do amor, da fraternidade, de romper o medo de amar, o medo de nos relacionarmos. Se alguém nos desamou, o problema é da pessoa. Se o companheiro arranjou outra, o drama é dele, não é nosso. Se alguém nos traiu, ele é que tem a consciência de culpa. Se alguém nos odeia, mas é pior para ele. Toda vez que ele nos veja, vai ter enxaqueca. Portanto, o problema é dele. Mas nós queiramos bem. Então, Joana de Ângeles me diz: meu filho, na vida, todos temos inimigos. Todo mundo tem inimigos. Um que não gosta, outro que antipatiza. Mas isso não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. Não ser. Então nós deveríamos fazer de tudo para ampliar a rede de amigos. É tão bom encontrar uma pessoa conhecida. Eu encontro pessoas que dizem: Divaldo, lembra de mim? E nem sempre me recorda, natural. Então eu digo assim: olha, vagamente. Porque se é descortesia dizer: não, não lembro. Vagamente. Ah, é, você esteve na minha casa quando eu era criança, você me carregou no colo. Eu digo: pois é, passaram 40 anos, a gente mudou um pouquinho, só um pouquinho. Então, como nós podemos tornar a nossa vida menos conflitiada? Então, aqueles que têm complexo de culpa, complexo de inferioridade, alguém olha e ele já diz: está vendo algum defeito? O que é que está vendo? Não, se alguém me olha, eu digo: olá. E aí rio para a pessoa: olá. Vai ver que a pessoa está em dúvida. Já dei cada fora de uma pessoa estar sorrindo e assim: olá, não, não é para você não, eu estou rindo para aquele dali. Eu digo: mas já que falamos, vamos agora rir um do outro e fazemos um amigo. Agora, não vamos fazer das pessoas o depósito das nossas confidências. As amizades às vezes não vão adiante porque nós fazemos do nosso amigo o depósito das nossas amarguras. Queixamos, contamos segredos, arrependemos. Não, isso não é amizade. É desrespeito ao direito do outro. A amizade constitui a oportunidade de nós estimularmos o outro, falarmos sobre coisas boas, narrarmos o lado bom da vida, porque é só o lado negativo. Há tanta coisa maravilhosa que acontece a cada instante e que nós podemos e devemos comentar. Então, quando saímos daqui, por exemplo, vamos ver se nós saímos com o mesmo sol que está lá fora. E ao invés de dizer: mas que dia de calor! Graças a Deus, imagine se estivesse chovendo. Não teríamos o nosso encontro, estaríamos impedidos. Então, os conflitos existenciais podem ser diluídos por essa autopsicoterapia do amor a si mesmo, do amor ao outro. E acalmar a nossa ansiedade. Porque a ansiedade exige muita substância calmante. O nosso organismo tem que colocar muito cortisol, e o cortisol produz açúcar no nosso sangue. Essa repetição atrofia os músculos. A sucessão dos estresses, palavra criada em 1944. Então, esse estresse, que é a tensão maior do que a nossa resistência, vai desgastando as nossas forças musculares. Se nós aprendermos a relaxar, e que equipamento notável tem o espiritismo, aprendermos a orar, a saudar a vida, a olhar uma planta e nos determos no milagre do vegetal, a curarmos a nossa vista mais nessas coisas grandes e pequenas, na amizade, numa criança. Às vezes eu vejo uma criança irrequieta, eu acho lindo. Muita gente reclama: mas que menino terrível. Eu digo: mas que menino saudável. Se ele é terrível, é porque os pais não educam. Porque os pais têm o dever de mostrar à criança os limites e não deixá-las fazer o que lhes dá na cabeça, porque não tem discernimento. Então a criança é saudável, mal educada por causa dos pais, que acham que seu filhinho tem o direito de fazer tudo, e que o filhinho é um boneco que a gente exibe para todos assim: mas olha que menino terrível, para chamar a atenção. Conflito existencial. Então nós temos um terceiro fator que nos tem levado a esses conflitos, que é a solidão. Muitos fazemos questão de estar de cara amarrada, de não saudar ninguém, de não agradecer. Nós nos atropelamos uns aos outros e esquecemos aquela palavrinha: desculpe. Quando alguém nos pede desculpa, a gente até fica assustado, porque é tão comum ir levando de roldão, que nós perdemos esse sentido ético básico das nossas leis do relacionamento, por causa dos nossos conflitos. Então a oração, nos vai dar resistência. Orar o Pai Nosso, não dizendo com rapidez, mas falar Pai Nosso. Então Deus é meu Pai, mas Ele é Pai também de fulano, meu inimigo. Então se Ele é Pai do meu inimigo, o meu inimigo é meu irmão. Não posso guardar mágoa dele. Que estás nos céus, neste universo, mas também está aqui comigo. E então lentamente irmos reflexionando a respeito do Pai Nosso, meditarmos uma frase rica de emoção e durante o dia conservarmos esta frase na cabeça. Eu li a seleção do Reader Digest faz muito tempo, que um grande executivo de Nova York tinha o hábito de sair do escritório e passava numa banca de jornal na Quinta Avenida. E então ele pedia, por exemplo, o The New York Times, e o vendedor jogava e ele pagava sorrindo. E ali ficava um engraxate que foi se irritando com o mau humor do vendedor de jornais. E um dia, quando o cavaleiro chegou e pediu o jornal, ele pegou e jogou. Aí o engraxate não aguentou e disse: senhor, mas o senhor não reage com este grosseiro? Ele disse: não, eu não vou permitir que a grosseria dele me torne igual a ele. Eu vou continuar sendo gentil até ele cansar. Porque não é o bem que cansa, é o mal que deve cansar-se. Não é o certo que vai sentir exaustão, o certo vai permanecer até que aquele que age erradamente dê-se conta e se liberte. E aí olhou para o jornaleiro, saiu e no dia seguinte veio e comprou. Então o jornaleiro deu-lhe na mão. É que vale dizer, não retribuamos mal por mal. Azedume. Eu já contei em uma experiência há poucos dias um fato muito curioso que me aconteceu em Salvador. Eu viajo muito, estou sempre viajando, até em sonho estou viajando, que perdi a passagem, que perdi a pasta e etc. Viajo mais de 200 dias por ano. E certo dia no ano passado, eu estava na fila do check-in. E Salvador é uma cidade encantadora, é a mais linda cidade do mundo, depois do Rio de Janeiro. E então eu estava lá, na fila, alegre, às 5 da manhã, o sol, e eu sorria. Então um cavalheiro na terceira fila olhou de lá e gritou: ei, por que é que você está sorrindo? Eu disse comigo: mas existem loucos de todos os tipos. Continue sorrindo. E ele gritou outra vez: ei, você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu continuei. E aí ele perguntou pela terceira vez: você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu meneei a cabeça, dirigi-me ao lugar em que ele estava e disse: eu não estou rindo do Senhor, nem estou rindo para o Senhor. E por que está rindo? Eu disse: ué, porque sou uma pessoa normal, gosto de sorrir, e sobretudo porque eu sou cego. Aí o homem teve um choque. Todo mundo na fila riu. Eu estava brigando com um cego. E aí eu fiquei: o senhor é cego? Eu digo: sou, sim, senhor. Aí eu olhei para o lugar um pouco longe dele, para dar a impressão que não estava vendo. Ele saiu da fila, veio até mim, passou a mão, e eu: cego. Mas os seus olhos são claros. Mas quem vê olho não vê nervo óptico. Ele parou e disse: eu conheço essa voz. Ele disse: ai meu Deus, o senhor Edivaldo Franco, eu assisto os seus programas na TV 100. Eu digo: pronto, era só o que me faltava. Mas eu continuei rindo. O senhor não é cego coisa nenhuma. Eu disse: sou, sim, senhor. Eu sou cego à agressividade humana. Eu sou surdo à estupidez humana. E eu sou moco à provocação humana. O senhor acha que eu ia perder o meu dia porque o senhor acordou de mau humor? De maneira nenhuma. Eu pago imposto, meu senhor, então eu tenho o direito de rir também. Se o senhor tem o direito de estar de mau humor, por que que eu não tenho o direito de ser feliz? Ah, senhor Edivaldo, porque eu tenho muito problema. Não diga, tenho. E pois é, agora imagine o senhor, somente em nossa casa são 3.090 crianças e 3 refeições por dia que nós temos que arranjar. O senhor acha que isso é problema? Ele fez, nossa, eu digo, vossa. Sim, senhor. Isto só para lhe contar que passam pela nossa casa mais de 5 mil pessoas diariamente. Que nós temos 400 voluntários, cada qual com seu temperamento. E temos que trabalhar todas essas almas amigas. Mas os problemas foram feitos para nós os administrarmos, não para que eles nos administrem. Seu Divaldo, o senhor está indo para onde? Eu digo, estou indo a São Paulo. Ah, eu também. Em que voo? Eu dei o número. Eu também. Eu digo, só faltava ele agora no meu colo. Bom, entramos, sentamos. Eu sempre me sento no corredor. Estava na poltrona 6C. Quando eu olho 6D, ele. Ele bateu na minha perna. Ai, seu Divaldo, nós vamos conversar bastante, né? Eu digo, não vamos não. Avião não é lugar de conversar, ainda mais de falar alto, como alguns que alugam o avião inteiro. Nós alugamos esta poltrona de aluguel, não é nossa, até a chegada. Mas há pessoas que toda hora que passa nos empurram, para poder levantar, puxa a cadeira da frente, o cabelo, a cara da gente, para levantar. Quando deveria levantar, na vertical, segura nas duas alas e sobe, não, mas puxa a poltrona, empurra a poltrona. Ou então conversa alto, conta bobagem. Nós deveremos fazer silêncio para respeitar os que levantaram 4 horas da manhã, como nós dois. Mas, senhor Divaldo, eu poderia fazer uma consultinha? Eu digo, pode. Terça, quinta e sábado no Pau da Lima, onde eu atendo a partir das 18 horas. Imagine, queria já uma consulta a bordo. Eu não sei se os guias viajam de avião, ia ser um problema. Então, esses conflitos existenciais que se transformam na depressão bipolar, na terrível síndrome do pânico, no alcoolismo, que nos empurram para a fuga pelo álcool, no tabagismo, na sexolatria, no erotismo, na drogadição. Todos eles, conflitos de variada denominação, nós poderemos, na palavra de Jesus, encontrar a sublime psicoterapia para a verdadeira felicidade. É fácil ser feliz. Deseje-o sinceramente e não colabore para uma felicidade relativa, condicional. Eu só serei feliz se ganhar na loteria. Não será felicidade. Será um choque muito grande. Eu só serei feliz se concluir o meu curso. Não, façamos. Eu já sou feliz porque estou fazendo o curso. Eu já sou feliz porque estou saudável. Eu sou feliz em ter chegado a essa idade, no meu caso, e não ter um câncer prostático. Porque a estatística de homens de 80 anos, 90% deverão ter câncer prostático. Se é feminino, que bom. É estar até hoje com o meu corpo intacto, o meu corpo cirurgiado, mas eu estou com saúde. Porque na vida nós só temos o que agradecer e louvar, e muito pouco para pedir e nada para reclamar. Então os nossos conflitos existenciais podem ser superados pela meditação. Reservemos diariamente 10 minutos, cronometrados 10 minutos, para pensar em si. Hoje é mais um dia, então eu vou enfrentar tais e tais problemas. Devo manter-me muito calmo, a começar pelo trânsito, cada vez pior. Eu não devo ser alguém mais perturbado no trânsito. Eu devo ser alguém que acalme o trânsito. Eu vou colocar uma música suave, uma conferência, para poder robustecer-me. E antes de sair, vou beijar a minha mulher. Beijar a minha mulher. E a mulher, se for ela, ai, antes de ir para o trabalho, vou dizer assim: até logo, meu bem. Que homem adora ser chamado de meu bem. Então, essas ternuras, vou beijar o meu filhinho. Antes de dormir, vá ver se o filhinho está tendo um pesadelo. Acaricie o filhinho. Ao invés de xingá-lo, estimule-o, ao invés de marcá-lo com depreciações, aponte-lhe um futuro radioso. Você é meu herói. Você vai conseguir tudo quanto planejar, se trabalhar, se esforçar-se. E na linha da fraternidade, que sejamos nós aqueles que amam, e veremos que os conflitos existenciais cederão lugar a novos comportamentos. Alguns, no entanto, resistirão. Busquemos o psicoterapeuta, o psicanalista, o psiquiatra, de acordo com a Gênese, que são pessoas que a divindade nos ofereceu para nos ajudar a sair dos labirintos complexos das nossas heranças perturbadoras. E formulamos votos para que nesse dia nós nos encontremos uns com os outros no clima da mais abençoada fraternidade. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Apresentamos a primeira parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 29 de agosto de 2010, no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. O tema: conflitos existenciais. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,